bonita lenda, não passou de mais uma bonita lenda. E o primeiro amor que eu vi entrar na minha vida, viva sabe. Eu vi o nosso amor chegar ao fim. Se o amor passou, que virá? Se ela já não quer me ver, se o amor quando vai nunca mais adia. Ai, essa vida. E por que que ela não me entende? E por que que ela não me entende? Eu não vivo sem o teu amor. E por que que ela não me entende? Amor final é o teu. E por que que ela não me entende? Faster you got. como um ladrão roubei. Rostos, restos, risos, como um ladrão corri. Riscos, mares, medos, e fui deixando rastros, marcas, mortes, e carregando pedras, presas, pesos, e me entregando sempre, sempre, sempre, pelo prazer de ter as sensações totais, e desprezar o tempo, o tédio, o certo. E desprezar o tempo, o tédio, o certo. Ladrão roubei rostos, restos, risos, como um ladrão corri riscos, mares, medos, e fui deixando rastros, marcas, mortes, e carregando pedras, presas, pesos, e me entregando sempre, sempre, sempre, pelo prazer de ter as sensações totais, e desprezar o tempo, o tédio, o certo. E desprezar o tempo, o tédio, certo. Está a ouvir Ouro e Platina. Já faz tempo que a gente, sei lá. Não procuro um cantinho qualquer. Não assiste um luar, nem termino um olhar, nem se toca, nem marca o colchão. Já faz tempo que a gente, não se fala palavras de amor. Nem se pega na mão, nem discute a questão. Já faz tempo que a gente já morreu. Já faz tempo que a gente, sei lá. Não se fala palavras de amor. Nem se pega na mão, nem discute a questão. Já faz tempo que a gente já morreu. Lá é. Gostou da música que ouviu? Pois é, que vem a seguir é ainda melhor. Arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim. Vai e diz assim: como sou infeliz no meu descaminho. Diz que estou sozinho, saber de mim. Diz que eu estive por pouco. Diz a ela que estou louco pra perdoar. E seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar. Assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei. Eu só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre, diz a ela, eu emprego os pontos. Diz que eu estive por pouco. Diz a ela que eu estou louco a perdoar. E seja lá como for, por amor, por favor, é pra ela voltar. Sim, sim, vai. diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí. Eu só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre, diz a ela, que eu embebo os fundos. Navega, é o mar que dá peixe, entranha beleza nos olhos da gente. É o curso da história, é a roda gigante que sobe, que desce, e o vento que arranca os telhados e as vidas. É o vento que sopra nas velas dos barcos, nas velhas barcaças que vão e que vem. O mesmo fogo que faz as queimadas é o fogo que aquece o inverno do povo no campo. E a terra que seca e se racha impotente é a mesma terra que dá de presente o verde do chão, que ainda sofrendo renasce pra vida no